Ei, mano, te liga. Aqui é o novo Barão Vermelho. Caralho. Mas peraí, na moral, quem tá solteiro aí, bota o bracinho pra cima que eu quero ouvir. Quem tá solteiro, quem é sincero, bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão. Joga pra cima, bate na palma, canta pra mim, canta pra mim. Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Chocolate barriga da equipe Loucos Buraco do Grau. Pode crer. São pra fugir de olhares sedutores. Bora que é separada do barão. Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. Mas veio você, Barão, Barão Vermelho. Chocolate, tô na assessoria. Alô, Bruninho, a galera da moto. Nascido Apolo também tá junto. Acelera, acelera. Meu amigo Wanderson, Marília, Davidson, barriga da família. Louco do grau. Vai dando grau aí, papá. Joga, joga. Joga tudo! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é um piloto e o piranha é o copiloto. O Gug é um piloto e o piranha. Diego de São Isabel. Tu vai dar pau. Tu vai, Diego? Tu vai dar pau. Vai! Tu vai dar pau. Tu vai dar pau. Meu compadre de nosso mix, galera da Nike aqui no Belatinho, obrigado a vocês. Frente a frente com o Marão. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Caqueado! Caqueado! Caqueado! Para um obrigado, meu amigo Marcelo. Sempre no apoio do Barão. Tamo junto, misturado. Chega perto, não deixe nada pra depois. Meus dedos tocam nos teus. Minha boca cola na tua. Respirando uma na outra. E aí? Fala baixinho que está pronta. Se quiseres acordar todo mundo, pra saber que esse é o nosso. Lá vem ele. Bora lá, Luciano. Meu amigo Augusto Miranda, Fredinho, Alassir, equipe, tudo tá entendendo? Tá toda a assessoria. Baby, eu e aí? Adoro a tua maneira de amar. Se adora? Alô, Regi. Tamo junto, Regi. Te beijar, te amar e me entregar. O bagulho doido. Three, two, one, go! aí, na moral, na moral. Tem algum corintiano aqui? Tem. Ih, rapaz. Vou logo perguntando do líder. Quem é líder aí? Quem torce pro Flamengo, bota a mãozinha pra cima. Torcida do Flamengo, bota a mãozinha, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. E canta comigo, e canta, canta, canta, canta, canta. Fiquei maluco quando vi aquela mina. Cabelo nos ombros, meu Deus, que coisa linda. Baile lotado, ela descia até o chão. Movimento sexy me chamava atenção. Logo? Não aguentei, logo cheguei pro cantinho. Eu chamei quatro palavras, sua boca eu beijei. Lábios carnudos, viajei pra outro mundo. Me senti longe de tudo e com ela eu fiquei, me apaixonei. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é pura, ai que delícia de mulher. Eu tô no rock como prostituta. Ai que gata, ai que pura. Mais alto, mais forte, que eu quero ouvir vocês cantando. Pra cá. Chama, chama, vinha pra cá. Mas peraí, quem tem um amigo corno aí dá um grito. Quem tem amigo corno dá um grito. Se ele é corno, não sei. Canta pra ele, vai. Doente de amor. Fogo e remédio na vida noturna. Mamãe, eu quero boate, mamãe, quero ir pra gaiola. É baile de favela, que a sua filha gosta, vai. Vai, entra assim, sai molhado. Vem nesse vai e vem. E entra assim, sai molhado. Entra assim, lá lá lá. Entra assim, sai molhado. Vem nesse vai e vem. Entra, entra assim, sai molhado. Entra assim, lá lá lá lá. Doente de amor. Pedro Jorge, do quilômetro 29, obrigado, maninho. Segurou. Eu quero ver vocês cantando essa aqui, ó. Você me perdeu. Mais alto, mais forte, mais bonito, ó. Você me perdeu. Endoida, meu barão. Endoida, meu barão. Sou aristocrata. Endoida, meu barão. Quem é barão? Vem pro barão. Quem é barão? Vem pro barão. A gente é barão vermelho e não tem nada. Na hora do show a gente dá-lhe coroada. Barão vermelho, bota a mãozinha, dá-lhe coroada. Bota a mãozinha, dá-lhe coroada. Bota pra cima, dá-lhe coroada. Coroada, coroada. Quem vai amanecer aí, dá um grito pra mim, por gentileza. Quem vai amanecer muito doido, dá um grito. O negócio é o seguinte: o barão é pressão. E aqui a pressão não para, o bagulho é doido. A gente toca sucesso! Pedi tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém. O amigo Jonas, liga pra gente! TS! Tamo junto, DS! Eita, TS! Prime. Bora, show! Consagrado. Consagrado. Pode! Pode chorar e sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode, não pode! Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Cecília, meu amigo Robson, padrinho da família Sobijovra, junto com o Jonathan, João Paulo, René, família Murúcia, tamo todo mundo junto, misturado, para o Sobijovra. Meu diretor, tamo junto, diretor. O Kiko. O Ico. Valeu, obrigado a vocês. Tá todo mundo ali, Brasis. Alô, Ed Brasil, tamo junto. Chocolate do Grau, Diego de Isabel, Paula Chamille e a Anne Guacinde, obrigado. Pode escrever, meu garoto. Desde que te vi, não baixa meu sentimento. Ai, ai, ai, ai. Esquenta a cabeça. Bora, meu barão. Daquele jeito. Pra galera. Barão Vermelho. Barão Vermelho. Sempre inovando com o que há de melhor em qualidade. Pra você ver, ouvir e sentir. Mente milionária no corpo de favela. Forrozinho! Achado nosso estilo e da visão que eu bora tenho. Bora com o estilo! Te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Chope chanfra! Alô, Reginaldo! É melhor que eu quero. A saudade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito. Big BDS, Bruninho Mauau! Alô, Cleiton, abraço pra você! Se rapa gostoso, caralho, tu bota. Quando a saudade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito. Boa! forró, meu DJ. Favelinha, estão aí no apoio com a gente, estamos junto, misturado. Bom dia. E aí? Henrique em cima. Tá ali, Henrique. Não vai saber o que fazer. Quando a verde bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede, sem o que quer de nós. Saber o que fazer. O charuto da ficha ficha é meu diretor. É do Curi que acertou o primeiro inteiro do Santana. Isso aqui é só aquecimento. Bora, meu barão! É rainha do vaqueiro, igual a você não tem. Vou me apresentar pra ela e chamá-la de meu bem. Prime! Eu canto nas vaquejadas. DJ Juninho consagrado. DJ Juninho! Pra você também. Juninho! És rainha do vaqueiro. Obrigado, meu amigo Rogério, toda a galera da Night. Tamo junto, misturado. Tá todo mundo aí, Brasil. Eu sou vaqueiro do também. Ativaram. Barão Vermelho. Barão Vermelho. Barão. Barão Vermelho. Barão Vermelho. Alô, Chira CD. Chivago Barreto. É swingado, é diferente. Porra. Alô, rapaziada, e uma ultra promoções. Alô, Fofão. Que cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra me perder. Se você se diz amor do... Você sabe fazer. Se me desse amor do... Mas você vem e vai. E eu quero ir alguma. Você. Você fica. E Milo, me iludindo, e eu fico nu, vai caindo. Você fica Milo. Bora, Thiago, como é que é? Me iludindo, e eu fico. Alô, Fernando, um abraço pra você com todo carinho. Tamo junto, garoto. Caindo. 3, 2, 1, vai! Eu vou levar ela a semana na garupa da minha cela. Eu, meu cavaleiro. Só que pra dela não aceita. Alô, Alaxi! Ela te adorou, bom de papo, fui chegando nela. E não demorou muito e a gente ficou. Falei que era empresário, tinha uma Hilux. E nas minhas mentiras ela acreditou. Mas na verdade é que eu não tenho. Só tenho um carro velho e um coração. E nos meus beijos quentes ela se amarrou. E no final da festa pediu uma prova de amor. É piriguete. Só tem um amor, tem um caminhonete. É piri, piri, piri, piriguete. Prova que me ama andando no meu chevette. Piri, piri, piri, piriguete. Só tem um amor, tem um caminhonete. Alô, Barão! novíssimo Barão Vermelho Primer. Mais que uma equipe, uma família. Tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Vamos, Gucci! Tudo que eu quero é me refazer. Uma sequência bem especial, bem gostosa. O nosso baile da saudade marcantes. Olha você! Você feriu meus sentimentos. Mentira. Outro amor. Prime. Meu amigo Gina, ficha. Ele é a sua primeira dama, Luana da Silva. Juntinho com o amigo Patrick, o Eduardo. Brigue me também vendo, tá todo mundo junto, misturado. Estão curtindo. Barão Vermelho Prime. Barão Vermelho Prime. Rapidinho. Eu já vivi o amor e posso falar. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. A gente é tão superficial, acha que é normal. Um areia. Puxa aí, ó! Que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar por. E as garotas? Meu amigo Bruninho, galera da moto que tá aqui pra vocês com a gente. Desce, tamo junto, desce. Equipe Nath, ficha. Black Live tá todo mundo hoje. Henrique tá ali também. DJ Neto Brasil, DJ Rico Boy. Testoso, já! Tá toda a censura. Esse Reginaldo tem história. O Reginaldo. Família Borussia. Tamo junto, Borussia. Tá toda a censura hoje. Valeu, valeu. O Sumix e atrás dele tem gacho, tem a de Brasil, coisa boa, Barão. Alô, Ege. E o Rogério da Nike convocando as meninas, os periquitinhos. Vamos chegando com ele. Vem, vem, vem. Vem me abraça, me beija, me abraça. Não vai embora. Ai, Deus. Me deixa aqui, sozinho, eu não sei viver. sem teu carinho. Meu amor, meu amor, eu vou chorar. Vem, me dá teu coração. Você me enche de paixão. Não me deixa assim. Será? Será? Se você ainda me ama, você deve me perdoar. Tudo tem começo e fim. No amor. Desgraçado! Charuto, aquela sequência vai pra você, Gustina, mano. Ele falou não, Juninho. É aquela outra do Ciclone. Toca pra mim, toca, vai, vai. Obrigado, meu amigo Rosiel. Ele, meu amigo Bunhão. Os promotores que comandam a região do Talado 29, das proximidades do Salgado. Obrigado a vocês, estamos juntos, misturado. Quero te dizer, te amo. E esse amor foi tudo que eu te dei. E essa música aqui, quando tudo começou, há 10 anos atrás, a ficha, ficha. Família Black Live. Família Favelinha também. Obrigado a todo mundo, viu? Tamo junto, misturado. Prime. Prime. Esse jogo eu vou te contar. Desde quando vi você chegar? Pode crer. Foi logo querendo você pra mim. Não adianta mais me enganar. Meu amigo Vanderson, Amarília, Davidson, Barriga, Chocolate, Família Loucos por Grau. Tá todo mundo aqui no Barão. Barão Vermelho Prime.